Jesus tem seus olhos sobre os desesperados, bem perto dos que não conseguem ter solução, daqueles que a vida parece não se lembrar. São muitos famintos e tantos esquecidos, sem afeto e atenção. Seu exemplo de amor me mostra que eu posso ajudar, me mostra também o sentido da minha missão, abrir toda a alma ao aflito e consolar, trazer alegria e transmitir a salvação, ser a extensão de seus braços, um presente de Deus. Bem-vindo ao É o Que Há. Olhando pra mim, consigo entender o seu plano. Tantas coisas ganhei pra com outros poder repartir. Estou seguro em sua presença. Eu sou seu filho. Fui aceito em sua casa, fui salvo para servir. Olhando pra mim, consigo entender o seu plano. Tantas coisas ganhei para com outros poder repartir. Estou seguro em sua presença. Bom. Já fazia um tempo que eu não falava nada aqui. Pra quem não lembra de mim, eu sou o Clederson. Eu ajudei bastante o Matheus enquanto ele tava morando aqui em Richmond. Mas agora ele saiu de lá e eu ajudo assim quando eu posso. E esses dias eu tava lendo a parábola do semeador e eu resolvi que tinha alguma coisa ali muito interessante que me interessou. Eu achei que eu deveria compartilhar com vocês. Hoje não vai ser nada assim, uma coisa especial, uma entrevista ou nada, mas eu achei isso bastante interessante. Então, para começar, acho que a gente vai ler a parábola do semeador, que a gente pode encontrar lá em Mateus capítulo 13, dos versos 3 a 9. Peraí, deixa eu achar aqui. Mateus 13, versículos 3 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão se ajuntou em volta dele e era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou ali em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muita coisa. E ele disse, escutem, certo dia um homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Então, o que eu tava pensando, que a gente, sei lá, a gente já ouviu, eu pelo menos, né, já ouvi muitos sermões sobre esse assunto, sobre a parábola do semeador, e o que, que a gente podia achar de diferente nela, alguma coisa, sei lá, eu pelo menos cheguei a uma conclusão que eu nunca tinha chegado antes. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, vamos voltar ali para Mateus capítulo 13, e Jesus ele explica essa parábola, e a gente vai ler um pouco o que Jesus tá falando sobre essa parábola. Mateus, capítulo 13, nos versículos 18 a 23. Opa, peraí, lugar errado. Tá, 13, 18 a 23. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60, outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Então a gente pode fazer um paralelo aqui, que Jesus, ele coloca as pessoas como se elas fossem sementes. Ele compara as pessoas às sementes. E a gente vai falar um pouco mais sobre os tipos de sementes que Jesus falou ali. E a primeira vez, ou quando o semeador semeia a semente dele, as primeiras sementes elas caem na beira do caminho. E Jesus falou que o maligno vem e tira o que foi semeado, o que os pássaros comem. Os pássaros seria o maligno. Então, a característica da estrada, na época de Jesus, as estradas eram feitas principalmente de terra batida. As estradas existiam estradas romanas, né, que eram feitas de pedra também. Então, por que que uma semente não cresceria ali? Porque o solo é extremamente superficial, é só aquele pozinho em cima da estrada, vamos assim dizer. Então, a semente fica ali por cima e vem o maligno e pega. Então, isso seriam as pessoas que receberam a mensagem, mas ficou tão superficial assim nelas que logo Satanás vem e tira isso delas de alguma outra forma. Às vezes elas acabam se revoltando com a igreja ou com Deus ou alguma coisa assim. Então são essas pessoas que os pássaros, que as sementes que os pássaros comem, ou as pessoas que receberam a mensagem de Deus de uma forma bem superficial. E depois tem as sementes que caíram no meio das num solo que tinha bastante pedras. E o que aconteceu? Elas brotaram logo, mas a terra também era rasa e a raiz não criou muita raiz. A raiz era fraca e o sol queimou. Então, o que poderia ser o sol? O sol falou que são as, Jesus falou aqui, que são as dificuldades que acontecem. Às vezes as pessoas elas recebem a mensagem, mas elas não aprofundam aquilo no coração delas. Então, logo elas estão preocupadas com os problemas da vida, e acontece alguma coisa ruim e tal, e elas logo culpam Deus, ou elas logo se revoltam e acabam saindo, abandonando a mensagem. E logo depois vem as sementes que acabaram caindo no meio dos espinhos. Daí essas pessoas, os espinhos acabaram sufocando elas, né, o que nasceu da semente. E os espinhos seriam mais as coisas do mundo, assim, as ilusões, entendeu? As pessoas que sempre querem ter mais, elas querem ser ricos. Essas preocupações afastam a pessoa da verdade, porque assim, um cristão deveria estar sempre procurando melhorar a vida dele espiritual. Então, são duas coisas competindo. Para você melhorar sua vida espiritual, você tem que passar mais tempo com Deus. Agora, se você está preocupado com as coisas do mundo, ficar rico, alguma coisa, você não, como que você fica rico? A não ser que você tenha ganhado uma herança enorme. Você fica rico porque você trabalhou bastante, entendeu? Então você dedica muito tempo para aquilo. Então seria também uma coisa que eu vejo que está competindo, entendeu? E essas pessoas acabam, infelizmente, muitas delas acabam se afastando da verdade. E tem aquelas pessoas que também que são ilustradas pelas sementes que caíram numa terra boa, que elas ouvem a verdade, aceitam e elas testemunham e produzem muitos grãos, muitos frutos. Elas testemunham e trazem muitas outras pessoas para Jesus. Tá, essa foi a explicação, só esmiuçando um pouco mais a explicação que Jesus deu ali em Mateus 13, 18 a 23, eu acho. Eu acho que é 18 e 23. Então, agora por que Jesus, por exemplo, escolheu esse exemplo? Eu achei uma coisa bem interessante aqui, eu acho que eu posso usar, que falou que as sementes, elas têm características, que Jesus escolheu a semente porque ela tem algumas características que a gente pode encontrar nas pessoas, espiritualmente falando. E uma dessas características que eu consegui achar é que as pessoas não podem fazer nada para mudar a situação delas. Por exemplo, se eu pego e coloco uma semente num potinho de algodão, a semente não vai sair de lá. Ela não vai poder fazer nada. Se eu enxacar, eu não sei que a gente fazia isso na pré-escola, a gente colocava aquela sementinha de feijão lá no potinho com algodão e depois de um tempo brotava. Mas daí se eu colocava muita água no potinho, a semente acabava apodrecendo e não nascia nada. E a semente não podia fazer nada. E eu acho que Jesus, ele quis usar que nós seres humanos, por nós mesmos, a gente não pode fazer nada para mudar a nossa situação. Se a gente caiu no caminho, a gente não pode fazer nada. Se a gente caiu no espinho, a gente não pode fazer nada. Se a gente caiu no meio das pedras, a gente não pode fazer nada. A única pessoa que pode fazer, no caso, é o semeador, que é Deus. E por mais que a gente saiba que a gente caiu no espinho, embora muitas vezes a gente acabe não percebendo, mas se a gente procurar a analisar a nossa vida espiritual com a ajuda de Deus, orar bastante, a gente vai perceber com licença, a gente vai acabar percebendo se a gente caiu no meio do caminho ou não. A gente não consegue sair por nós mesmos, porque a gente é como nós somos como sementes, né? A gente não tem a capacidade de se movimentar sozinho, de mudar o solo, quando se fala espiritualmente falando, né? Falando sobre a vida espiritual. Só que também, uma coisa que eu achei interessante é que nós, como pessoas, a gente pode fazer um pouco mais que sementes. Embora a gente não tenha a capacidade de mudar sozinho, de sair do lugar onde a gente está e ir para uma terra melhor, vamos assim dizer, sozinho, a gente ainda tem o poder da oração, que seria uma forma de nós nos comunicarmos e pedirmos a ajuda de Deus, que é o semeador, de Jesus e do Espírito Santo. E isso é bastante interessante, porque a gente sabe que a oração tem muito poder, a gente sempre lê ou ouve na igreja, ou lê em algum livro de Ellen White, ou qualquer outro livro, e a gente sabe que a oração tem poder. E eu resolvi procurar algumas outras passagens sobre oração também. E a primeira delas que eu achei foi ali em Mateus também, no capítulo 7, eu acho o final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, Mateus 7, versículos 7 a 8. Peraí, Mateus 7, 7 a 8. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Então, isso é bastante interessante, porque Jesus está falando aqui que qualquer coisa que a gente pedir para Deus, ele está falando que a gente precisa pedir, né, na verdade. Muitas vezes a gente não acaba não pedindo as coisas para Deus, acaba não nos comunicando com a oração, e assim a gente não vai deixar de receber as bênçãos, entendeu, que Deus tem para a gente. Se a gente não pedir para Deus para mudar a gente de solo, de terra, isso nunca vai acontecer. E o que Jesus está falando aqui é justamente isso: peçam e vocês receberão. E outra passagem que eu achei é em João 16, 23. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome, Ele lhes dará. O que Jesus que contou, que naquela época Jesus estava com os discípulos, e os discípulos pediam algumas coisas diretamente para Jesus. Eles aprendiam as coisas diretamente de Jesus. E depois que Jesus foi embora, ele deixou isso aqui para o tempo que Jesus voltou para o céu. Que é o nosso tempo agora, Jesus não está aqui andando entre nós mais. E ele falou que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, o Pai vai conceder a gente. Então por que a gente não pede para a gente mudar de vida com fé, para mudar a nossa situação, entendeu? Se a gente está se preocupando demais com as outras, com as coisas que a gente não deveria, está sendo sufocado, por que a gente não pede para Deus ajudar um pouco a gente e tirar a gente e ir para uma terra mais fértil? E agora também em... eu acho que é 1 João. Deixa eu achar. No livro de 1 João... 1 João 5, versículos 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Assim, sabemos que Ele nos ouve quando pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que pedimos. Eu achei isso bastante interessante. Ele repete assim. Se você pede para Deus, com certeza, ele vai te ouvir, entendeu? E ele vai te ouvir porque você está pedindo, com certeza que ele vai te ouvir. É bastante interessante isso. E é um pouco de fé, entendeu? Você ora para Deus porque você sabe que ele vai te ouvir. E ele te ouve porque você sabe que ele vai te ouvir. E por isso, e como que você sabe que isso é verdade, o que ele está falando aqui? Então ele vai te ouvir mesmo. Eu acho esse verso bastante interessante. Então, é aquilo lá. Da gente pedir para mudar, reconhecer a nossa situação e pedir para Deus. E também, se, por exemplo, às vezes está falando se a gente tá em meio a pecados, eu achei o Salmo 19. Cadê? Salmos capítulo 19 e os versículos 12 a 14. Tá, aqui, 19, 12 a 14. Quem pode ver os meus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livre-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha e meu defensor. Isso, na verdade, é uma oração, né? Eu acho que todos nós deveríamos fazer uma oração que nem essa, às vezes, que é pedindo, a gente ter, reconhecendo que nós somos pecadores, pedir para Deus mudar a nossa vida, porque nós somos pecadores mesmo, entendeu? Jesus morreu por causa da gente. E a gente tem que estar consciente que nós somos pecadores e pedir para Deus perdoar a gente. E ele vai nos perdoar. E quando ele nos perdoa, e isso mostra que a gente está procurando a Deus cada vez mais, nós vamos acabar testemunhando para ele. Porque quando você vive uma vida espiritual, você acaba vivendo. Não é só. Se você tem uma verdadeira vida espiritual, não é só. Ah, eu leio a Bíblia, faço oração de vez em quando. Você vai acabar não conseguindo ficar aquilo só pra você. Você vai acabar testemunhando. Você vai ser um tipo de semente que caiu na terra boa, vamos assim dizer. E por último, segundo Crônicas 7:14, eu achei bastante interessante, porque ele fala um pouco das bênçãos que Deus vai derramar sobre a gente se nós orarmos. Então, então, peraí, lá em 2 Crônicas 7:14 fala: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Eu achei bastante interessante, porque quantas vezes a gente não recebe as bênçãos de Deus só porque a gente não ora, porque a gente não pede a Deus. E aqui está falando um pouco mais das bênçãos que Deus vai derramar. Ele fala que Vai nos fazer progredir. Imagine, se nós somos, por exemplo, sementes que caíram em meio aos espinhos e meio às pedras, nós não estamos progredindo. Nós estamos ali parados, ou a gente vai morrer como os das pedras e do espinho foi sufocado, ou na estrada. Mas se a gente reconhecer e pedir perdão dos nossos pecados, e pedir a Deus para mudar a gente, para nos transformar em sementes que caíram em terra boa, nós vamos prosperar. A gente vai crescer e vamos ser plantas, né, figurativamente, saudáveis, que vão produzir frutos na base de 100, 60 ou 30, como disse Jesus. E com certeza Deus vai nos ouvir e nos abençoar. Se nós, basta nós querermos, né, e orarmos para Deus. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, né. Isso, eu nunca tinha ouvido algum paralelo assim com oração, entre a oração e a parábola do semeador. Eu pensei isso um pouco aqui na minha cabeça, e eu espero que vocês tenham achado isso bastante interessante. Espero que tenha feito lógica pra vocês. E é isso, a minha mensagem pra vocês é que vocês orem, porque muitas vezes nós somos sementes que caíram no lugar errado. Que vocês orem a Deus e peçam para ele mudar, porque eu sei que eu preciso disso, eu preciso mudar, e que nós possamos estar sempre procurando a mudar através de Deus, né? Que é o que nós por nós mesmos não podemos fazer nada, como as sementes também não podem fazer nada. Bom, é isso, fiquem com Deus.